era de papel. Nosso amor veio a chuva forte e espanou, abrindo cratera no meu coração. Oh, não era vera, desilusão. Se desfez, o vento levou. Se desfez, o vento levou. Se desfez, o vento levou. Se desfez, o vento levou. Abram alas que um break agora eu vou dançar. Pantomima, imagina, ajuda, deixa pra lá. Tira o sarro, mas entra no meu carro. Se quer ser feliz, é melhor se entregar. Já na mira, minha ira me obrigou a mudar. As sequelas na favela, você soube enganar. Eu sofria, mas de cabeça fria. Fui tão infeliz, resolvi descontar. Era de papel, nosso amor. Veio a chuva forte e espanou, abrindo cratera no meu coração. Oh, não era vera, de ilusão. Se desfez, o vento levou. Se desfez, o vento levou. Se desfez, o vento levou. Se desfez, o vento levou. Eu que sempre imaginei você inteira pra mim. Nem acreditei na causa que nos trouxe esse fim. Me amarro, de vez em quando esbarro numa aqui e outra ali. Eu só quero é ficar. Egoísmo, traumatismo, infelizmente nem sei. Só revido o que vivo de sofrer, já chorei. Eu queria ser bem melhor um dia. Não quero seguir sendo fora da lei. Era de papel, nosso amor. Veio a chuva forte e espanou, abrindo cratera no meu coração. Oh, não era vera, desilusão. Se desfez, o vento levou. Se desfez, o vento levou. Se desfez, o vento levou. Se desfez, o vento levou. Egoísmo, traumatismo, infelizmente nem sei. Só revido o que vivo de sofrer, já chorei. Eu queria ser bem melhor um dia. Não quero seguir sendo fora da lei. Era de papel, nosso amor. Veio a chuva forte e espanou, abrindo cratera no meu coração.